Horas Tática, o mais refinado conteúdo da internet. Horas Tática. This land is your land. Galera, aqui é o Diego Flyfish, começa agora mais um Gava Estática. Eu estou aqui com a Vivi. Olá! Finalmente, está aqui de volta. Com o Fábio Nazaré. E aí, traço. E com o Iken Frost. Fala, pessoal. E esse vai ser o Gava Estática, com o tema mais viajado de todos que a gente já teve. Hã? Tá bom. Ah, trocadilho infame. Demorou, hein, pra entender. Não, demorei. Eu acho não, que todo né? mundo entendeu, mas ficou com vergonha. Ignorou, né? Porra. Pois é, traças. Vamos falar aqui das nossas viagens. Os cantos que a gente já foi, né? Tem uma light? Tem uma light. É um bom tema pra você escutar viajando. Por exemplo, o Caio Braga está viajando enquanto tá escutando isso. Ele está indo pra Salvador. Pô, cara, tá citando o Caio agora toda vez? Pois é, não, pô. É que ele tá no cartãozinho Fidelidade Gaveteiro, né, pô? Ah, quanto mais ele comenta, mais ele é citado, né? Puta que pariu, hein? Aumentar muito o ego desse cara. É, né? Agora a gente tem que sacanear ele um bocado. Que coisa horrível. Vamos começar aqui pra pessoa que viaja mais do Gava Estática. Iken Frost. Você, primeiro você fala qual é a sua cidade e depois você fala qual é o canto mais longe que você já foi. Véio, eu moro em Itaperuna, nas profundezas do estado do Rio de Janeiro. Qual a população de Itaperuna? Cara, a oficial é pouco menos de 80 mil. A verdadeira deve ser mais de 100 mil e pouco. Ah, por causa da máfia dos licenciadores, né? É, exatamente. Tem a máfia do transporte público aqui que não deixa a população ultrapassar 80 mil pra ter só uma empresa de ônibus na cidade. Mas até que é uma cidade grandezinha, assim, apesar de ser uma cidade com mentalidade de interior infernal. Mentalidade. Vocês falam interior? Aí não. Não, aqui o jeito que eu tô falando é como todo mundo fala. Aqui o pessoal quase não tem sotaque nenhum, sabe como? É um jeito mais neutro, assim. Cara. Você tem sotaque. Você tem sotaque mineiro. É o que eu ia falar. Se bem que é meio que uma mistura de sotaque do Rio com sotaque de Minas, né? Porque é bem na fronteira. O carioca, ele tem essa mania de que o sotaque dele é neutro. Isso não existe. Pô, carioca neutro? Carioca, eu tenho sotaque mais mineiro, cara. Não, as pessoas do Rio de Janeiro, porra. Você é bem a quarta pessoa que vem me dizer que não tem sotaque. Pode crer. E pro lugar mais longe que eu viajei, cara, foi pra Belo Horizonte. Belo Horizonte. Qual a distância da BH até aí? Cara, não tenho certeza, não. Acho que eu levei umas 8, 9 horas de carro. Pô, então deve ser mais de 500 quilômetros. É. Fora isso, eu passei, assim, tipo, um carnaval lá, sacou? Né? Porque eu era bem moleque, assim, passei na casa dos meus tios lá. E voltei antes porque eu tava tendo crise convulsiva e o cacete de tanto frio que é aquele lugar. Puta que pariu. Pô, em fevereiro, cara, tava frio lá. Quê? Cara, pra você ver como é que é Itaperuna. Eu tenho relatos de um cara que foi, não sei o que lá, de missionários da igreja, foi pro Egito e achou lá menos calor que Itaperuna. Nossa! É, a sensação térmica lá era menos quente do que aqui. Agora o Fábio é o campeão, o viajante do gaveteiro. Acumulo de milhas, né? Já deve ter a poltrona VIP nos aviões. Eu sou contorrendo do Diego, nasci em Maceió e agora atualmente estou no Rio de Janeiro. E qual foi o lugar mais longe que você já foi? Porra, mais longe? O mais longe foi a China, cara, que foi mês passado. Escutem isso, a China. Puta merda. Dá pra ficar mais longe ou se ficar mais longe já tá se aproximando? É, se ficar mais longe que isso começa a voltar, né? É. Eu acho que não, eu acho que mais longe é o Japão ainda. O Japão, e depois é que você começar a voltar. Ué, tá faltando pouco pra você liberar seu achievement. Pra chegar lá, foram 34 horas de viagem. Caralho. Mas 34 o quê? Com conexão, tudo isso, né? Com conexão, com tudo. Nossa. Porra, 34 horas de avião, cara. É uma viagem gigantesca. Não, mas isso é somando o tempo que você espera nos aeroportos, tá ligado? Ah, tá, beleza. Não é só em voo, não. É, pro Japão eu acho que é menos. É porque a China, depende, cara. Depende de onde você para pra fazer a escala, né, cara? É porque a China também, quando você vai pra China, você tem que passar pelo serviço secreto chinês pra ver se você não tá levando liberdade pro país deles. Porra, uma coisa meio... que eu nunca tinha visto em canto nenhum é quando você chega lá pra passar na alfândega, né? Eles têm, tipo, uns portais, assim, pra todo mundo passar. Pra outros planos de existência. Bem, antes fosse, mas é pra ver se você tem alguma alteração, se o corpo tá mais quente, alguma coisa assim, pra você não tá com gripe, aquela gripe que deu uma... Caralho. Gripe A. É, eu acho que gripe A, né, que deu aquela epidemia lá. Aí todo mundo tem que passar pra aquela porra. Se você tiver algum sintominha, alguma coisinha diferente, eles matam. Não, acho que não chega a isso, não. Te matam, te enterram. Mas leva você pra quarentena. Não, vai ficar de quarentena. É. Cacete, cara. Que bizarro. Ô, Fábio, você foi... lá na China, você foi a atração turística. Porra, cara. O pessoal da cidade, na verdade. Porra, né? Tu chega lá, né, cara? Aí, porra, todo mundo igual. Todo mundo igual, velho. Que negócio chato do caralho. Aí... todo mundo luta Kung Fu. Se você falar uma merda, nem que essa porrada. Aí, fui eu e uma colega. A gente foi apresentar um trabalho lá, né? No congresso lá na China. E aí, o que acontece? A gente não é branco, né? A gente nem é amarelo, né? Eu sou um pouco moreno, ela é negra, né? E, porra, a gente saía na rua, ficava todo mundo olhando pra ela, cara, olhando pra gente. E aquele olhão, né, curioso. Olhão pequeno, né? É. Ironia, né? Minha colega até tava ficando puta com essa história, porque todo mundo ficava olhando pra ela, cara. Eu disse, porra, olha pra eles também, porra. Encara eles também, né? Eu fazia isso, porra. A pessoa ficava olhando pra mim, eu ficava olhando pra pessoa também. Mas aí, quando ela piscar, ela não vai saber pra quem ela tava encarando mais, cara. Aí já era. Caralho, nós vamos ser processados por merda que a gente tá falando dos outros. Os japoneses não processaram a gente no outro Gavestat que a gente zoou, porra. Qual? O de coisas estranhas já, que a gente falou da boneca inflável, aquele monte de coisa. Ah, mais. Sim. A Via não processou a gente. Mas olha o mesmo, não tem essa, né? No Japão também é assim. É que são fatos, cara. Não é uma questão de preconceito. Eles olham mesmo pra você. Do Japão aponta, velho. Eles apontavam também, porra. Quando a minha colega não chegou a ver, mas eu vi uma hora uma pessoa tirando foto dela de costas. Aí eu não disse pra ela não ficar mais chateada ainda, caralho, né? Mas eu vi. Vira. Meu Deus, um negro! Porra. É, pô, eu não tava contando pra vocês outro dia que a gente tava na fila pra ir numa atração turística lá, e aí vem um senhorzinho com a câmera assim mostrando pra gente, né? Assim a gente sem entender o que era. Aí chegou o filho dele, assim, né? Que é um dos poucos chineses daquele mais de 1 bilhão de pessoas que falam inglês. Aí ele chegou e disse assim: vocês falam inglês? A gente fala. Aí ele: não, é porque o meu pai nunca viu um estrangeiro e queria tirar uma foto com vocês. Vocês estavam numa província pequena, né? Não, isso foi Xangai, porra. Ah, foi Xangai? Ah, foi. Aí. Provinciazinha. É. Cara, o problema é que uma província pequena na China deve ter 500 milhões de pessoas. É. Mas qual foi a pior viagem que vocês já fizeram? Cara, pior viagem? O Aiken quando voltou pra Itaperuna, né? Porra, valeu! Cara, eu nunca cheguei assim, a fazer uma viagem ruim, não, né? Assim, teve uma vez que a gente foi pra Salvador, que aí os problemas foram no aeroporto, assim. Né? Ah, sim. E nessa agora da China também, teve uns perrengues, assim. Porque a galera lá não fala inglês. Até a mulher do hotel não falava inglês. É, tudo tem que ser na mímica, apontando pro dicionário. Quando foi na volta, a gente perdeu um voo em Pequim, pô. Aí, vê, tu tentar ajeitar isso num local que as pessoas falam um pouco inglês, assim. E coisa que atrasou 24 horas a nossa volta, né? Caraca. Mas você tá com galera? Não, assim? Tava eu e a garota lá que foi apresentar o trabalho dela também. Putz, só vocês dois? Só nós dois. Nessa hora, assim, pô, do outro lado do mundo. É, bateu desespero. Bateu desespero, cara, bateu desespero. Mas, assim, você vai com jeitinho, né, consegue resolver, aí troca o voo e tal. Aí consegue chegar, né? Mas assim, o estresse é foda, né? Você fica derrubado. Com certeza, pô. E perrengue de viagem aí? O Fábio falou uns. Velho, sempre tive muito pouco problema de viagem, né? Também porque eu viajei pouco, né? Mas teve uma vez, na época que meu pai tava trabalhando no Rio de Janeiro, na capital, e a gente foi pra lá, passou um tempo lá, e quando a gente tava vindo pra cá, a gente quase bateu num cavalo no meio da estrada, cara. Putz. Pulou do nada, foi logo na saída do Rio. Assim. Achou à noite? É, foi de noite. Porra, meu pai desviou no último segundo, assim, e a gente conseguiu não acontecer nada. Mas foi foda, cara. Todo mundo trancou na hora. Pô, maluco. Teve uma vez que... quando eu fui, até ano passado também, apresentar trabalho nos Estados Unidos, eu vou de madrugada, né? Uhum. O avião normalmente sai aqui do Rio, sei lá, 9 horas da noite e chega lá nos Estados Unidos 6 da manhã, mais ou menos. Aí no meio da viagem, tá todo mundo dormindo, né? Uhum. De repente, cara, dá uma sacudida, uma turbulência, filha da mãe, assim, que eu levanto mais de um palmo, assim, da cadeira. Caralho, né? velho, não, é essa daí? Não, pô, os compartimentos de bagagem, assim, abriu tudo. Todo mundo acorda, assim, um segundo e meio de pânico e terror, assim. Ah, caiu aquelas mascarazinhas, assim, do teto? Não, chegou a cair, não. Mas o susto é foda, cara. Aí você fica mais uma meia hora, assim. Travado, né, velho? Que isso. Mas eles falaram alguma coisa no radinho depois, né? Não, isso é normal, não sei o que lá. Não, eu já disse, não. É, mantenham o cinto de segurança fivelado. É, né? Eu acho que tem que ser uma mensagem gravada, né? Calma, né? O cara tá desesperado lá na cabine, né? Pô, tu, naquela parada mesmo do Air France, tu acha que eles disseram alguma coisa pra galera? Não disseram porra nenhuma. Acho que não mesmo. A galera, quando viu, já tava morrendo. Já. Cara, eu já sofri um acidente quando eu fui viajar. Eu, tipo, a gente tava parado no acostamento pra entrar na pista, né? Aí estava vindo um caminhão, desse tipo, caminhão tanque, sabe? Só que ele tava vazio. Aí ele tava vindo correndo numa descida, aí tinha um carro na frente mais lento. Aí ele foi ultrapassar o carro, só que na outra pista contrária tava vindo outro carro. Aí ele voltou pra pista. Quando ele voltou pra pista, ele ia passar por cima do carro lento. Aí o que, que ele fez? Ele saiu pro acostamento. Ah. Quando ele saiu pro acostamento, ele viu que a gente tava no acostamento. Aí ele quis voltar pra pista. Só que ele voltou, aí a parte da carreta não voltou. O tanque ficou, fez um L, assim, sabe? Aí foi varrendo tudo que tinha no acostamento. Inclusive, eu e a minha família. O carro rodou. Mas assim, ninguém se machucou com gravidade nem nada, né? Só eu. É lógico. Porra. Só eu. Cara, você, Vi, você é a criatura mais azarada do universo. Eu fiquei, dei uma torção no pescoço, fiquei 15 dias de colar cervical. É que você chacoalhou dentro do carro, não foi? Foi. Bateu no teto e tudo. Foi, eu bati nas duas janelas laterais do carro, do lado do passageiro e do lado do motorista. Vi, você deve ter mais cicatriz pra mostrar do que um veterano do Vietnã. Cara, o pior é que ela, você olha, parece o Zangief, velho. Sabe, o Zangief tinha daquelas paradas. Sim, pô. Não, e o pior é que ela vai se apegando com as cicatrizes dela, que ela fala assim, olha, essa é a centopeia, aí tem um formato de centopeia. Essa é a minha borboletinha, aí tem assim, um tipo, uma expressãozinha, tá ligado? Não, mas porra, se você vai ter cicatrizes, que elas têm uma história, né? Lógico. Cara, velho, se ela chegasse lá no Máquina Mortífera 3, tá ligado? Tá ligado? Quando o Mel Gibson começa a falar com a mulher lá, das cicatrizes. Fala, velho, sai daí, seus noobs, que agora é minha vez. Caraca, cara. Muito bom. Mas o último perrengue que eu passei mesmo, que foi, eu fiquei com medo, cara. E quando eu fui pra Maceió dessa última vez, ano passado, que daí saiu um avião daqui de Bauru, peguei a escala em São Paulo e ia fazer a escala em São Paulo, depois ia pra Maceió. Só que o avião daqui de Bauru, cara, não é um avião. Não. Porra. É um bimotor. É um teco-teco. Aí eu subi no avião, tô lá. Tá ligado, né? Que vai virar a partida no avião, vai ver aquele carinha pra frente, balança ele assim, porra. Que mentira. Mas é quase isso. É assim também, não. É quase isso. Puxa, ele tem... É, avião, turbo hélice. Aí eu tô lá, aí passou o serviço de bordo, né? Tô lá comendo um sanduíche, tomando um suco. Aí o comandante falou assim, né? Ah, aperta os cintos, vamos passar por uma pequena turbulência. Eu já tinha passado por pequenas turbulências antes. E era tranquilo, né? O cara que tava do meu lado olhou pra mim e falou assim, se eu fosse você, eu tomava esse suco logo. Cara, eu experimentei. Foi o Morgan Freeman que falou isso pra você, né? Aí eu olhei assim, na hora que eu fui tomar o suco, aí o avião, sabe quando dá aquela chacoalhada assim, que parece que passou no quebra-mola sem frear? Meu suco foi parar no teto, velho. No teto e em todo porra, mundo. Volta, mundo, né? Raio. É, né? Aquele suco pingando na minha cabeça. Eu falei, cara, porra? Não pode ser, eu ainda tenho que ir pra Maceió. Aí o cara pegou e falou assim, aí eu morrendo de vergonha, né? Aí ele virou e falou assim, ah, não precisa ficar com vergonha, não. Olha pra trás. Na hora que eu olhei pra trás, todo, cara... Todo mundo melado de suco. Todo mundo tinha derrubado a bebida que tava na hora. O teto tava todo pingando. Falei, nossa, velho. É, cara, você pensar que você está nas mãos da engenharia... Mas talvez o cara ser leigo é até melhor, né, velho? Porque eu acho que quem conhece... Eu acho que é muito melhor. As coisas... É, muito melhor, cara. Uai, quem tu já viajou de avião? Não, nunca peguei avião. Cara, imagina um cara igual eu que se caga de medo de altura numa situação dessa, cara. Caralho, eu acho que eu ia ter um ataque cardíaco. Pô, e o interessante é que quanto mais viagens eu faço, mais com medo eu fico. Não, mas é. No começo, nas primeiras viagens que eu fazia, quando, sei lá, eu era adolescente, era criança, porra, tranquilo. Hoje, cara, eu já entro tenso no avião. Caralho. Tem uma parada que muita gente tem medo. É, por exemplo, o avião tá lá na altitude de cruzeiro, né? E quando ele vai começar a descida por exemplo, ele vai descer em Maceió. Ele começa a descer na Bahia já. Aí ele faz um barulho, ele tá assim, tá lá, né? Um barulhinho. Aí de repente, quando ele vai começar a descer, ele faz... Caralho, tá se partindo. É. Aí você, que porra é isso, cara? Que merda é essa? Todo mundo fica assim apreensivo. Não, mas é ele começando a descer. Eu não sei o que é isso. Se é uma diminuição de velocidade, se é alguma mudança lá nas turbinas. Cara, o meu primeiro pouso eu fiquei com medo. Porque na hora que o avião tocou o solo, ele falou reverter turbinas. Eu acho que é isso que ele fala. Aí faz aquele barulhão. Você vai... Eu falei, puta, cara, esse avião vai quebrar agora. Eu falei assim, cara, eu vou morrer. É, eu vou te falar que pra... O pessoal fala que acha mais complicado na hora de decolar e da aterrissagem, né? Eu já acho tranquilo isso. A única vez que eu fiquei nervoso mesmo foi da... Que eu fui pousar lá em Congonhas. Foi a primeira vez que, que eu pousei em Congonhas, na verdade. Eu já tinha dado aquela merda da TAM, né? E eu não sabia como é que era lá, né? E, porra, e lá é bem... É na conta, cara, né? Congonhas é assustador. É assustador, velho. Meu irmão, você vê a galera tomando banho na piscina nos prédios. É, caralho. Tá descendo. Dá medo mesmo, velho. Aí eu fiquei nervoso. Foi, acho que a única aterrissagem e decolagem também, né? Que depois eu tive que sair de lá. Aí eu fiquei apreensivo mesmo. Porque na conta, né? A impressão que o cara, se errar um pouquinho o time, vai bater mesmo. Mas, né, cara? Quantos acidentes já não teve lá? Eu acho que 2 aviões já caíram lá em Congonhas, né? E caíram no meio da cidade. Pois é. Teve um em 96 e esse último, né? Acho que foi 2007, né? É, que foi... Como foi aquele? Ele foi pousar, ele, né? Pousou, aí ele não conseguiu parar, né? Aí ele atravessou a pista e bateu do outro lado. É. Porra, você vê o aeroporto de Maceió, é no meio do nada. O daqui de Bauru também é as vacas que só tá do lado, assim, não só tem mas campo, né, na maioria dos lugares, o aeroporto é longe, cara. Congonhas era assim também, só que a cidade veio e engoliu o aeroporto. Porra, é, porque também não tem como ficar longe, porque ali, pô, é, São Paulo é um negócio que o cara passa da cidade e não sabe quando passou, já tá em outra, né? Desde Guarulhos já tá ficando perto. Agora você vê, avião, o cara sempre fica mais apreensivo, né? Por mais que não adianta o Superman falar que estatisticamente é muito mais seguro, não adianta, velho. Porque, porra, velho, dizem que é o segundo meio de transporte mais seguro, parece que só perde pra elevador, né? Meio de transporte? É, pô, é o que falam, dizem que estatisticamente só causa menos morte em elevador, depois avião. Agora, você fica apreensivo, né? Teve um dessas últimas vezes que eu fui viajar também, que eu vi, teve uma hora que tava lá no, eu tava acho dormindo, eu acordei assim, eu vejo uma comissária lá, mexendo na porta de emergência, né? Do avião, que tava um pouco na minha frente, assim. Porra. Mexendo como se tivesse, eu não sei, eu nunca parei pra reparar, mas eu acho que é tipo aquelas rodas, né, que fecha, assim, não sei. Não lembro agora. E tipo, meio que vendo assim se tá firme, sabe? Do nada, assim, eu vejo aquilo. No meio do voo? No meio do voo. É, não sei se tá vendo se tá firme, tava mexendo ali, né? É claro que na minha cabeça eu vou pensar o quê, né? Porra, essa porra tá frouxa, né? Eu, né, cara? Tamo indo. E na hora, velho, eu até hoje, eu não sei se isso foi psicológico, se isso aconteceu mesmo. Mas ela começou a mexer, depois de, sei lá, 10 segundos, eu comecei a ficar sem ar. Ô, caralho, velho, tá ficando sem oxigênio aqui. Eu já tava esperando. Cadê essa máscara que não desce? Que eu não tô conseguindo respirar, velho. Eu tentava, parece, porra, que você tenta respirar e o ar não entra, né? Deu um ataque de pânico. É, ataque. Deve ter sido isso, né? Porque eu não vi, só tava eu. Disse, será que essa galera já tá desmaiada aqui do meu lado? Que só tava eu agoniado, né? Porra! Mas pode ser que eu seja muito resistente, todo mundo já desmaiou, só tá eu acordado aqui, presenciando os últimos momentos já. Nessa última vez que eu fui pra China, apesar de hoje já existir um voo São Paulo-Pequim direto, não sei quanto tempo demora essa porra, mas é uma viagem gigante. A viagem que eu fiz foi indo pela Europa, né? Aí o avião vai, sai de São Paulo, aí para na Alemanha você pega outro da Air China e vai pra China. Aí o que acontece? O avião sai da Alemanha e ele não vai cruzando a Europa e pelo Oriente Médio, né? Pela Ásia mesmo. Ele pega, sobe e vai pela Rússia. Uhum. Ou seja, pela Sibéria. Aí tu olha lá de cima, quando tá no meio da Sibéria, cara, você vê aqueles pontinhos de luz aí embaixo. E, porra, se essa merda tiver que cair aqui no meio do nada do c*** do mundo, velho. Vivo já, velho. Vai ter que comer a carne dos outros, cara. Já era. Aí você, caralho, porra, fica meio apreensivo, assim, né? Porque é longe, cara. Não tem ninguém naquela porra. É, e no calor deve fazer 40 graus negativos. É. Vou te falar que eu fico apreensivo com esse tipo de coisa, mas eu acho que eu ficaria muito mais se eu tivesse voando acima do mar, velho. Só pelo mar, assim. Isso nunca aconteceu, porque eu só viajei aqui pelo Brasil, né? Eu nunca tive esse tipo de coisa. É, dá um medo, cara. Mas o que ele faz? Por exemplo, no caso do quando vai pra Europa, né? Que você tem que cruzar um oceano. Ele vai beirando, por exemplo, sai do Rio e São Paulo. Vai beirando a costa brasileira. Aí quando chega em Recife, ele vai de um jeito que ele tenta chegar o mais rápido possível na África, porque aí depois ele vai imaginando a costa africana, tá ligado? Porque aí eu acho que se der alguma merda, né? O tempo que ele tá em cima do mar é menor, né? Pô, do jeito que o Fábio fala, parece que até o piloto tá apreensivo, né? Ele chega ali em Recife, agora eu vou acelerar pra chegar logo. Mas será que não fica não, cara? Tem duas vertentes aí pra acreditar. Ou o cara é piloto, já tá tranquilo, já saca bastante daquilo. Ou pelo cara sacar bastante daquelas paradas, é que ele se caga mais do que todo mundo, né? Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino, para burlar a lei. Cara, ônibus pra viajar é uma coisa infernal. Muito ruim. Pra mim, ônibus só serve pra viajar, fazer viagem. Assim, quando é viagem, tipo, excursão, sacou? De faculdade ou excursão do colégio, que aí você viaja com a galera. Assim, zoar, né? Aí nego zoa pra cacete. Aí é maneiro. Pô, maluco. Sabe esses ônibus de linha? Imagina um ônibus de linha, né? De dentro da cidade mesmo. Eu tive um professor de espanhol que ele era uruguaio. É. Aí ele contou uma vez que ele fez uma viagem no ônibus desse, de linha, que foi a universidade dele que arrumou, de Montevidéu até São Luís do Maranhão. Ele disse que foi 8 dias de viagem. Caraca, pô. Eu estaria cometendo suicídio no segundo. É, ele não sabe onde é que terminava a bunda dele e começava o assento, né, velho? Do ônibus. É! Porque, porra, você fica zoando lá com a turma, tudo bem, mas aí depois dos 3 dias você não tem mais o que zoar, porra. É. Ainda tem mais 5 dias de vida. Depois no final do terceiro, o nego já não tá querendo ver a cara um do outro mais, né? Então, aproveitando que a gente tá falando de perrengue, eu vou aproveitar aqui a presença do Lauro, né, que participou com a gente no último programa. Vocês vão escutar, cara. Essa, eu acho que foi a história de viagem mais fodida que eu já ouvi na minha vida, cara. E aí, gente? E aí, meu filho? Tô de volta, queiram ou não. Seguinte, eu tenho um histórico com viagens de ônibus, tá? Eu vou direto pro Rio, então... Sempre dá uma merda, assim. Mas, em especial, há um tempo atrás, a minha namorada precisava resolver um negócio em Campos, que é uma cidade que fica aqui pertinho. Tem uma péssima fama, né? Por conta de uma coisa que é meio homofobia, se eu disser aqui, né? Hoje em dia. Não vamos falar o que é, mas é homofobia. É, mas é homofobia se a gente falar. Peraí, pô. Campos também tá na rota da Transviadônica? O outro já vem avacalhando também, né? Aí ela precisava resolver uma parada lá, aí me chamou pra ir junto. Eu falei, vou, né? Nunca fui lá, vou conhecer a cidade. Aí vou lá e fui. Aí primeira vez, eu lembro que tiveram algumas merdas, mas até que foi bem tranquilo, assim, porque eu aceitei ir de novo, porque ela não conseguiu resolver da primeira vez. Aí a segunda vez foi o tchan. O cara tá chorando, velho? Impressão minha. Não, tô não. Já passei por isso. Já superou, já? Já, superei. Foram muitas sessões de psicólogo, mas tá tranquilo hoje. Aí, pra começar, o ônibus atrasou uns 40 minutos. A parada que ela ia fazer lá fechava 6 horas da tarde. Aí, uma viagem de Itaperuna a Campo demora umas 2 horas, né? 2 horas e meia no máximo. O atraso foi o primeiro sinal. Aí, né? O ônibus atrasou uns 40 minutos pra chegar. Isso no calor aqui de Itaperuna, na rodoviária. Aí, beleza, mas a gente ia de 1001, né? Que a 1001, pra quem não sabe, se você apagar a pintura, por baixo tá escrito Corleone, sacou? Aí a gente chegou e falou, não, pelo menos a gente vai de 1001, né? Vai ter ar-condicionado e tal. Aí chega o ônibus, sem ar. Aí, porra, beleza, não, vambora. Aí o ônibus ficou na rodoviária uns 20 minutos, fazendo não sei o quê. Só pra dar tempo do pessoal suar bem. É, não. Pra dar tempo do ônibus pegar aquele cheiro, né? Aí, beleza, aí sai o ônibus. 1 hora atrasado. Mas era 6 horas, né? Tranquilo, a gente saiu daqui 1 hora da tarde, se eu não me engano. Chegou numa parte da viagem... Pá! Estoura o pneu do ônibus. Porra, não acredito nisso. Aí, mas a gente parou em frente a uma borracharia. Aí, não, pô, vamos trocar o pneu aqui. Deu sorte, pô. Aí, que sorte. O universo falou, pera aí. Sorte, pera aí. Vai achando, neguinho. Aí o motorista ficou tentando lá trocar o pneu na borracharia. E nisso o nego começou a sair do ônibus. E eu já tava meio nervoso. Raramente eu fico muito puto, mas eu tava meio descontrolado. Eu não consigo pensar direito quando eu tô nervoso. Minha namorada, assim, já desesperada, achando que eu ia dar uma porrada nela. Porra. Esse aí é bruto, né? Não. Não, porque tudo que ela falava, assim, eu respondia, tipo, não vai dar certo, a gente vai se fuder, vai dar merda. Ela, não vai. Eu falei, você não tá entendendo, minha filha. Já deu merda. E ela, esperançosa, né? Confiando, mas beleza. Aí, eu começou a sair do ônibus lá, alguns pedindo carona. Aí, nesse momento que eu percebi que era um ônibus de piada, porque tinha um padre no ônibus, um travesti, um afro-brasileiro, assim. Negro. Mas, é, cara. Negro pode ser usado. Um afro-negão, então. E um mineiro também. Tinha um português, um mineiro, uma loira, né? Ah, não, isso com certeza tinha, mas não, não, não sei o que mais tinha. Devia ter alguém com um papagaio na mochila também. Aí beleza. Aí eu falei, pô, vamos pedir carona. Ela, que pedir carona o quê, Laura? Aí eu, não, vamos pedir carona sim. O pessoal da faculdade pede sempre lá. Quem pede carona, dá carona pros outros também. Não tem problema, não. Mas fica você aí na estrada, eu vou me esconder na árvore, porque se o nego me vira aí, ninguém vai dar carona, não. Aí, não, aí beleza. Quando a gente sai do ônibus, aí começa a chover. Aí começa a chover fino. E a gente lá pedindo carona, na beira da estrada. Pedindo carona. Aí começa a chover mais. Ah, vamos voltar pro ônibus. Não, a gente vai conseguir carona. E carro passando e molhando a gente, jogando ar. Já lavou o suor, pelo menos, de começo. Quando você fala assim, não tem como piorar, essa é a hora que chove, entendeu? Não falem isso, porque atrai chuva. Aí a gente tomando banho lá dos carros e tal. Aí nesse momento, o motorista desistiu de tentar trocar o pneu, né? A gente deve ter visto que não tinha pneu de ônibus na porra da borracharia, né? Deve ter levado uma hora pra perceber isso. E isso o relógio passando, sabe? O mais tenso era que 6 horas a gente tinha que estar lá pra resolver o negócio. Aí chamou um ônibus pra vir de Campos. E tava no meio da estrada, cara. Até o ônibus chegar, demorou quase 1 hora. Aí, pô, chegou o ônibus, aí, aleluia, vamos conseguir. Aí nessa parte eu comecei a criar esperanças de novo. Esse foi meu segundo erro. Aí, vamos conseguir, fiquei olhando o relógio o tempo inteiro. Aí, cara, a gente chegou lá 6:10. Aí, caraca, we are the champions. Aí corremos pro prédio, onde era o negócio, sabe? Quase me senti ouvindo a música do rock na cabeça. Subindo a escadaria. Caraca, né? É, vamos conseguir, cara, não acredito. Aí chegamos no prédio, tava fechado, parada. Eu, pô, deve ter fechado agora, eu vou bater aqui, né? Aí, nisso eu já fiquei bolado. Comecei a dar umas porradas na porta de vidro. Aí bati, aí eu falei, calma, Laura, não sei o que, calma o cacete, eles tão ali dentro ainda, conversando, tomando café, esse bando de desgraçado. Aí abriu a porta do lado, assim, de um outro escritório, a mulher olhou meio assustada, assim, e eu falei, aqui, minha filha, cadê o pessoal daí de dentro? Ela falou, isso aí fecha 5 horas. Que pena. Tchau, pessoal. Até a próxima vez. Aí eu fiz uma cara de bunda suja, cara, que era cagando. Cara, indescritível. E a Monique preocupada. Ela tava achando que eu ia surtar já, tipo, um dia de fúria, né? Mas eu me controlei. Aí a gente parou e falou, vamos fazer o quê? Vamos voltar aqui amanhã pra resolver isso ou... A gente pode dormir aqui, pode fazer alguma coisa, ir no shopping, sei lá, e depois dormir aqui em algum pulgueiro. Aí fomos pro shopping, aí ficamos pensando lá no que a gente ia fazer. Aí fui e perguntei pro taxista, falei, pô, cara, você sabe onde tem uns hotéis baratos aí pra gente ficar? Aí o cara, olha, tem uma rua aqui que tem só hotel barato. Aí quem conhece Campos sabe que tem essa porra mesmo. Só pulgueiro, cara. Se vocês quiserem, eu posso levar vocês lá. Eu falei, beleza. Aí peguei e fui pra lá. Aí paramos na rua. Aí na hora que eu saí, eu dei de frente já pra um casarão, cara, da família Adams. Parada mal assombrada pra cacete. Aí não, aí beleza. Aí eu falei, não, vamos entrar aqui, Monique. Vamos nesse mesmo. Ela, não, pelo amor de Deus, aí não. Cara, o troço era muito macabro. Era muito macabro. Não tinha luz, sabe? Era vela, né, velho? Tinha uma aura muito esquisita. Aí me convenceu. Falei, não, vamos ver os outros primeiro. Tudo bem. Aí cheguei no outro, assim. Pô, quanto tá a diária? Ah, 30 e pouco. Pô, maravilha, né? Aí ela, ah, mas não tem quarto agora, não. Daqui a 30 vai liberar um quarto pra vocês. Aí eu, já entendi qual é o esquema aqui. É. Aí, não, vamos ver o quarto, né? Beleza. Aí a gente esperou. R$30 era 3 horas, né? Não, R$30 era diária. Imagina quanto que era pra, só pra dar rapidinho ali, Uma hora. Aí, beleza, a gente esperou. Cara, quando eu fui ver o quarto, a parada não tinha janela, cara. O troço parecia uma cela. A cama ocupava quase o quarto inteiro. O banheiro era... Isso não é um elogio ao tamanho da cama, né, cara? É. Exatamente isso. Tinha um frigobar, assim, um banheiro, com um aviso lá que eu preferi nem ler. Não descarga. Aí, cara, sabe quando você olha pro lençol, assim, é meio suspeito, lençol florido, sabe? Com um monte de desenho. É pra esconder alguma coisa, né? Aí, Monique, se a gente for comprar lençol pra dormir aqui, vai ser mais caro. Vamos ver mais aonde. Aí, cara, só restou o casarão abandonado. Aí, fomos lá no casarão. Cara, tinha uma daquelas campainhas, aquele sininho. Cara, eu achei que eu fosse apertar aquilo, fosse fazer... Veio um cara muito macabro lá de dentro. O cara parecia o Norman Bates. Só faltava ele ter um olho de vidro, uma parada bem bizarra, assim. Aí o cara já chegou falando assim, ó, a diária é R$10 e... Mas tem uma coisa. A casa é patrimônio histórico, então é tombada. Só tem um banheiro pra todos no fim do corredor ali. Apontou pra um corredor gigante, assim. Com duas gêmeas fantasmagóricas no final, né? Ah, é. Cara, devia estar... hospedado o maluco lá do Iluminado. Só uma galera boa devia estar lá. Aí eu ainda pensei em ficar, só que não tinha como. Aí vambora. Aí fala, bom, vamos pro rodoviário então. Vamos pegar um ônibus pra ir pra casa. Cheguei na rodoviária, fiquei mó tempão na fila da 1001. Que horas tem ônibus aí? Não tem mais vaga não. Só 8h30 o ônibus. Vamos supor que era 8h30. Aí eu, porra, não vou comprar não, vai demorar muito. Tipo, faltava muito mesmo, sabe? Vamos ver o da Brasil. O da Brasil é o famoso catajeca também, pra quem não sabe. É o pinga. Ah, é. Você pode ir com um bode dentro do ônibus, né? Não tem de tudo. Ah, então é o pinga. Aí eu mesmo fui ver lá, era 7h. Ah, pô, vamos nesse de 7h. Que erro. É, vai vendo. O erro foi lá atrás, meu. O erro foi eu ter ido acompanhar ela. Aí eu não comprei a passagem, porque eu sempre comprei com o motorista, né? Na Brasil. Aí quando o ônibus chegou, aí eu fui no motorista, o cara, tem que comprar a passagem no caixa. O ônibus chegou uma meia hora atrasado também. E, cara, isso eu tava muito impaciente, muito frustrado. Tava quase à beira do ataque de nervo. Aí eu fui lá no caixa, a mulher, já vendeu todas as passagens. Eu falei, como assim, minha filha? Essa porra vai 500 pessoas em pé no ônibus? Como é que você já vendeu todas as passagens? Você vendeu pra todo mundo que vai em pé? Ela, não, mas não pode vender, não sei o que. Eu falei, eu tô cansado de andar nessa merda desse ônibus. Pra um monte de canto de roça aí, vou em pé, vou na mala nessa porra. Não. A mulher, mas não pode, não sei o que. Aí eu fui lá, falei, quer saber? Então, foda-se, já tá perto do horário da 1001, eu vou comprar o da 1001. Aí fui pra fila da 1001. E nisso o ônibus saiu. Aí beleza, aí eu cheguei na fila, né? Chegou a minha vez. Oi, eu quero duas pro de 8h30, né? A mulher acabou já pro de 8h30. Ah, meu Deus do céu, cara. Qual que é o próximo? Ah, 10h30. Ah, o que que é um peido pra quem tá cagado? É, né? Aí eu comprei pro de 10h30. Fiquei lá na rodoviária sem fazer absolutamente nada esperando. Eu não conseguia pensar em outra coisa que não fosse... Se chegasse alguém e perguntasse as horas, eu ia cometer um massacre, cara. Não comprei uma passagem do lado da outra, porque não tinha vaga. Só tinha duas nesse 10h30 e era o último horário. Uma delas do lado do banheiro, né, velho? Ah, não era do lado do banheiro, não. Do lado do banheiro tava tranquilo. Aí eu comprei uma atrás da outra. Aí beleza, aí quando a minha namorada entrou na frente, aí ela chegou assim, aí o cara falou, ih, a sua não é a 17 não, né? Ela, não, é a 15, sei lá, que fica na frente. Por quê? Ah não, porque a 17 tá com a goteira aqui. Aí eu olhei, a minha 17. Ô, Ike, apresenta aí pra o povo saber quem é que vai falar, né? Pode crer. Eu sou o Ferdinando. Ele tem o talento pra cagar na frente dos outros. Pra se cagar, sacou? Eu sou o cara da meia. Entendeu? A lenda está aqui falando com a gente. Acho que não requer mais detalhe. Depois vocês fazem a referência ao Gaviastat que aparece. É. Não, no primeiro degrau já escapou a parada, sacou? Que nojo! Sujou cueca, sujou meia, sujou meia, cara. A novidade foi a seguinte, cara. Fui eu feliz pro festival de Jazz e Blues de Rio das Ostras. Feliz e contente, violãozinho nas costas, na viagem inteira, 5 horas de ônibus. Cheguei felizão lá. Quando eu desço do ônibus, acabei de pegar minha mala no bagageiro do ônibus. Vinha uma cepa do nego, mano. Devia ter mais ou menos 1,90m de altura. Mas o cara chegou assim, eu ia encontrar com dois amigos meus lá, sacou? O cara chegou, tinha um negócio altaço assim, tava com um curativo no nariz, com aquela cara tipo, bati em alguém ontem e essa aqui é a cicatriz da batalha, sacou? É. O cara veio, tava com a mão pra trás assim, aí tinha uma viatura estacionada assim, em cima da calçada da rodoviária, com dois policiais na frente. Tinha um cara até com um fuzil assim, esse negão veio assim, botou a mão no meu ombro, falou, você que é o Ferdinando de Itaperuna? Mas eu sou assim, senhor, por quê? Aí o cara falou, meu irmão, você tá preso por tráfico de droga. É o quê? Não, peraí. Sabendo que esse violãozinho seu aí tá cheio de cocaína, rapaz. Você tá preso. Vem cá, ô cara. Não, peraí, isso aí não é engraçado não, velho. Que é isso, cara? Não é engraçada, né? Essa é trágica. É quase. Aí, meu irmão, o cara... Aí veio os outros dois PM que estavam com um cara, me algemaram, foram me levando em direção ao Camburão. Quando abriram a porta traseira, tinha uma enxada toda suja de terra, mano. Eu falei, na hora, meu sangue desceu. Até então, eu falei, pô, os caras estão de sacanagem. Caramba. Sorte minha que tem um amigo meu, que é um dos caras que eu vou encontrar aqui, é juiz. O cara vai me livrar dessa aí tranquilo, porque, porra, eu sou inocente. Não tem nada, né? Não vai dar merda. Aí, beleza. O cara chegou assim, abriu, tinha aquela enxada lá. Eu falei, velho, o nego vai me matar, vai me enterrar. Minha mãe não vai saber o que houve comigo, cara. Eu tô fudido. Eu já tenho me mijado, velho, todinho numa situação dessa. Não, eu tava beirando, a marmota já tava batendo na portinha lá atrás, mano. Quase que eu fico sem outra meia, cara. Ô, Fábio, você já se mija com a turbulência de avião, porra? Não é, porra, imagina. Aí, rapaz, o cara pegou, me levou, me botou na parada, começaram a sair com a viatura, com o camburão. Foram rodando nas curvas lá e tal, chegaram, pararam no parque de exposição onde ia rolar o festival de jazz e blues. Tava rolando um som lá já de jazz. Comecei a ouvir música e falei, pô, pelo menos os caras vão me dar a honraria de morrer ouvindo boa música, né? Pô, beleza. Daí a pouco, volta o negão não tava fardado não, sacou? Ele tava com roupa normal, assim, de sair. Aí ele chegou, tava com a arma na mão, assim, ainda pegou, apontou pra mim assim e falou, estica a mão pra frente aí, rapaz. Todo nervosão, eu fui, estiquei a mão assim, todos recoitados, falou, pô, tem um último pedido não, cara, um miojo, sei lá, uma parada assim. Cara, nem isso. Aí o cara pegou, destrancou as algemas assim e falou, aí, vai lá pro camarote que o doutor tá esperando lá. O filho da puta do meu amigo juiz mandou o cara me prender na rodoviária só de sacanagem. Ah, era seu amigo, né? Puta que pariu, isso foi a gratidão, velho, do cara por eu ter convidado ele pra participar na gravação do meu DVD, não, sacou? O cara foi brotherzão mesmo. Faz a propaganda. E esse foi o seu jabá de graça, né? Eu fiz propaganda também que a gente não pode fazer. Tá merda. Aproveitando, eu tô vendendo um Portel 2. Tá merda. Fortaleza, a Vi tem um primo que é de lá. É, como é que é, Vi, que ele fala, né? Pra jogar coisa fora. Rebolar. Né? Rebola isso no mato. Que puta que pariu. Cara, da primeira vez que ele veio e falou assim pra minha mãe, ele tava com um papel de bala. Tio, eu quero rebolar esse papel. Minha mãe olhou pra ele e falou assim, você quer o quê? Pera, meu filho, se você quer fazer essas coisas, eu não vou te julgar, mas o problema é seu. Mas ele tinha 4 anos, eu acho, quando ele veio. Coitado, aí minha mãe falou assim, o quê? Eu assim, rebolar, como é que eu faço pra rebolar? Aí a sua mãe deu uma mexidinha assim, né? Assim, meu filho. Minha mãe já tava quase levantando e se mexendo pra mostrar pra ele como é que fazia. Não, ia ser engraçada a cara do moleque, né? Chegou assim, tá louca, porra. Puta merda. Eu nasci em Maceió, mas eu morei um tempo no Recife. 15 dias, ou então uma vez por mês, eu ia pra Maceió. Né? Ia e voltava, né? Pra visitar a família. E, porra, viagem de 4 horas, de 15 dias, pra ir e pra voltar, porra, é um saco. E a pior coisa que tinha era quando, por exemplo, você ia comprar a passagem, aí não tinha mais pro ônibus normal, né? Aí você tinha que pegar o ônibus pinga, que era mais barato. Você sabe o que é um pinga? Pinga? É que vai de cidade em cidade. Qualquer cidade, tá escrito não. Cidade, ele vai entrando, é isso? Na verdade, não é cidade. É se um cachorro abanar o rabo no acostamento, ele para pro cachorro subir. Aí, uma viagem de 4 horas... Com o dobro. Acaba se tornando 7. Tá aqui o pai. Mas aí sobe gato, cachorro, sobe o menino chorando, o menino vomitando, gente. Caraca. Com marmita, comendo no meio do ônibus, sujando o chão. E, porra, e 7 horas nessa sacanagem, velho. Porra, hoje eu morando no Rio, eu chego mais rápido em casa do que quando eu morava em Recife, cara. E daqui pra Maceió de avião são 2 horas. É verdade, né? Quer que eu chame, aproveito pra essa história de perrengue e chame o Lauro de uma vez pra contar a história dele? Ah, dele é de perrengue? Chame é. Faz uma chamadinha aí, né, pra apresentar a pessoa. Não, tranquilo. Lauro! Faz uma chamadinha! Lauro! Não, porra, calma. Lauro! Porra! Só falar um negócio aqui, vocês botarem nos créditos aí, sei lá. Eu só quero mandar um abraço especial pro meu amigo Cabral, porque ele tá tentando participar do podcast. Já, então eu tô te ganhando, Cabral. Cadê meu fone de ouvido? Ah, meu fone sumiu, peraí. O Lauro levou coisa da cabeça. Ah, tá ali. Caralho, que feitiçaria é essa que fizeram com o fone? Vê se não tá na cabeça do Lauro. Não, ele tá aqui do meu lado, só que ele tá totalmente embolado. Foi o Lauro. É, né? Foi aquela... Ele chegou perto do fone e o fone embrulhou sozinho, velho. É, o fone deu uma cambalhota na hora que eu vi. Quando eu desço do ônibus, acabei de pegar minha mala no bagageiro do ônibus, vem uma cepa de um nego, mano. O que é uma cepa? Macepa é um cara muito grande. Uma lapa de negro. É que a gente usa geralmente referente a negro. Vocês cortam isso que eu posso ser processado por racismo. É. Não, vou falar mal de judeu também. A gente já falou de mal de homossexual, de negro agora. Ainda bem que eu não tava aqui na parte do homossexual. Sou simpatizante. Vamos voltar à história. Pula essa parte. Tá perdendo fogo. Eu acho que todo mundo tem direito de fazer o que quiser, entendeu? Vale tudo, Gil, vale tudo, Gil. Até o torcedor invadindo o campo, tirando a roupa de você, vale tudo. Só não vale dar o corpo. Nossa senhora. Aí eu cheguei aqui, eu quase beijei o chão da rodoviária, chão de rodoviária. Aí não acabou, cara. Achei que eu tava livre ainda. Aí cheguei em casa, pô, mãe, acredito que eu passei, cara. Só que ela, não, pô, eu não jantei ainda, vamos jantar e tal. Aí a gente foi num restaurante. Aí quando eu entrei no restaurante, cara, e pedi assim, tava conversando, contando pra minha mãe, eu reparei que eu tava com cocô de pombo na camisa, cara. De noite isso, cara. Filho da puta do pombo me acorda, meia-noite pouca, só pra cagar na minha camisa, cara. Desgraçado. E eu acho que o azar acabou aí, porque o garçom que tava atendendo a gente quase caiu várias vezes, sabe? Ele deu uma porrada, assim, com o joelho num negócio que tinha lá dentro do restaurante e rasgou a calça. Você passou pra ele. Transmitiu o azar pro cara, né? Ainda falei pro cara, se o meu azar passou pra você, vai embora pra casa dormir, porque senão você vai ser demitido. E aí, galerinha, chegamos aqui mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flyfish e estou aqui com a Vivi. Olá. E vamos aqui falar dos comentários do Gavistática passado, que falamos de Brucutus. Recebemos aqui o comentário do Lauron, o Conquistador, cara que participou do Gavistática, né? Participou desse também. E ele citou aqui o Marv, o personagem do Mickey Rourke. Que realmente ele fez um ótimo Brucutu, né? Apesar que eu acho que o Sin City não é um filme de Brucutu, ele é apenas um filme que tem um Brucutu no meio. Né? Falar aqui também do Yaren, que disse que vocês se esqueceram do Stallone Cobra. É, a gente citou o Stallone Cobra, sim, mas acabou caindo na edição, né? Teve algumas coisas importantes que caíram na edição porque não ficaram tão legais, mas... Por exemplo, a gente tinha falado também daquela frase do Comando para Matar lá do... Eu como boinas verdes no café da manhã, né? Só que acabou caindo na edição, infelizmente, que é uma frase ótima. Comentário aqui do Wallach, que ele deu aqui uns dados bem interessantes sobre o Comando para Matar. Vocês podem olhar lá, ele falou a quantidade de mortes e outras coisas. Também o senhor V, Vitor Lopes, ele concordou com o Yaren, dizendo que vocês esqueceram de pelo menos uma menção honrosa ao Stallone Cobra, e disse também que a sua frase, melhor figurino másculo, ficou realmente muito gay. Comentário aqui da Natalie, falando de Charles Bronson, mais uma vez denunciando a idade. Coitado. Tem também o Apreda, que diz que pra ele o melhor brucutu é o Marv. Comentário também do Diego Ferreira, que ele fez aqui uma coisa até que eu tinha pedido, né, pra todo mundo fazer, mas nem todo mundo fez. É, seria citar os seus próprios escolhidos pra cada categoria, né? E ele falou aqui vários do que ele escolheu, mas um que eu achei legal foi do melhor vilão, que ele citou o Hans Gruber, do Duro de Matar, né? Que é um cara que a gente também tinha citado, mas também caiu na edição, porque ficou no meio do nada, assim, eu tive que cortar. Mas é um vilão legal mesmo, né? Também o Jonas, que citou a frase "são os caras que formaram o nosso caráter" e diz que essa frase realmente faz muito sentido. Pois é. Gustavo Corso Ribeiro, elogiando bastante o episódio e falando aqui do pai do Chris, que ele também chama de Negão Latrell por causa do filme As Branquelas. Teve o Neto, que disse que faltou vocês citarem o Jet Li no confronto, que ele não é lá um brucutu, mas rendeu umas boas cenas de ação. Tem o Ceia Nerd fazendo alguns comentários aqui que eu não entendi muito bem, mas beleza. Ele disse que faltou os filmes de Sessão da Tarde, eu não entendi. Tem também o Guilherme Doideira, que disse que precisava de uma segunda parte com maior discussão dos temas e menos improvisação. Quem sabe, né? Eu não sei se Brucutu rende tanto assunto pra uma segunda parte, né? Mas quem sabe, né? A gente não faz. De repente, vamos dar um tempinho aí, né? Vamos esperar o Mercenários 2 sair, né? Quem sabe não rende aí mais papo pra gente fazer uma segunda parte. Davi 8 também comentou aqui, também querendo a segunda parte, olha só. Não imaginava que ia ter tantos pedidos assim. Só viciado em Brucutu. Tem também o Ricardo Medeiros, que diz que o Chuaza é o maior de todos disparado. Pois ele é, né? Tipo o Pelé dos Brucutus. É o Pelé pro futebol, é o Elvis para o rock, né, cara? Ele é para os brucutus. Comando para Matar, pô, eu acho que é o arquétipo do filme de brucutu, né? Chegando aqui por último, o Toicinho comentando aqui, já dizendo que é um ouvinte novo, tá gostando bastante do programa, e já tava aqui querendo saber quando é que sai o episódio 51 e se dava para escutar ao vivo. Ainda não dá, não. A gente não tem essa tecnologia ainda. Vamos depois roubar do Léo Lopes, do Radiofobia, e a gente começa a fazer, né? Na verdade, eu não sei se vai rolar, não, porque o dos programas ao vivo acho que ia ser muito chato, né? Ah, é. A gente ao vivo não é tão legal quanto a gente editado. Nossa, toda vez que a gente grava, eu acho que 70% cai na edição, né? 70 não, acho que uns 60, mais da metade, sempre cai. Cai. A gente grava 2 horas, o programa fica no final com 30, 40 minutos. Ou seja, não sei se vai ser tão legal a gente fazer um programa ao vivo. Quem sabe um especial algum dia, né? Beleza, Vi. E e-mails? Tivemos e-mails? Sim, tivemos aqui um e-mail do Senpai. Nem mãe? Ha! Ha! Que ele diz assim: olá, gaveteiros, descobri vocês por um acaso do destino. E adivinha quem ficou no meu celular? O Gavestática. Eu já queria fazer o meu próprio podcast e o Gavestática me proporcionou isso. Claro que estou no começo, mas vou continuar na luta de caster. Quero agradecer ao Flyfish pelas aulas, as 3 me ajudaram muito. Obrigado, Flyfish, um grande abraço, Vivi, um mega beijo. De nada, Senpai, de nada. Senpai, um beijo para você também. Eu pensei que ele ia comentar mais do Gavestática, ele tá já fazendo um pré-jabá, né? Antes de surgir o podcast dele, ele já tá divulgando. É. Mas valeu, fico grato pelas palavras. É legal sempre saber que a gente está proporcionando esse tipo de coisa. Só faltou falar a idade de onde é, né, ô Senpai? Meu cara não tem pai, não tem mãe, não tem... Ah, ai, não insiste na piada ruim, pelo amor de Deus. Mas eu boto risadinha depois. E também recebemos um e-mail aqui do Daniel Trova. E ele fala assim: olá, sou o Daniel, tenho 16 anos e sou de Umuarama... É Paraná? Isso aqui? Paraná. PR, eu sou péssimo pra sigla. Ouço Gavestática há pouco tempo, mas já ouvi quase todos, e são todos muito bons, pena que alguns são curtos. Esse e-mail é um pouco atrasado, que é sobre o Gavestática 49. Esse foi o de indicações, né, Vi? Foi. E ele fala aqui que queria fazer uma indicação do filme The Thing, O Enigma do Outro Mundo, de 1982. Acho que esse filme consegue ser tão bom quanto Alien, O Oitavo Passageiro. Porém, é bem desconhecido. Bem, é só. E continue com um ótimo Gavestática. Falou. Olha aí, o Daniel Trova aqui comentando. Não se preocupe, pode mandar e-mail de Gavestáticos passados que a gente lê. Tem problema não, gente. Então aqui uns espacinho para alguns recadinhos. Primeiramente aqui, rapidamente, só pra falar aqui que o nosso amigo Roberto Gled, também conhecido como Codorna, que faz tempo que não comenta, né, no Gavestática, mas mesmo assim, como a gente é legal, ele pediu pra gente divulgar aqui um fanfilme que ele fez sobre o filme Pânico. Comecei a assistir, ainda não assisti tudo, tô na metade. Conta a história lá de uma galera que começa a ter uns assassinatos durante a época que lançou o Pânico 4. Olha só que ideia original. Com o assassino do Pânico e tudo, tá ligado? Ficou bem legal, bem escrotão assim, estilo Pânico mesmo, e ficou legal. E o que mais a gente tem pra falar, Vi, pra terminar? Tem que falar que agora o Gavestática mudou de dia. Ah, é? É. Na verdade, vocês estão notando, a gente já falou várias vezes no Twitter, nos comentários do blog e tudo. Vocês estão notando que o blog tá todo zoado, né, ultimamente, né? Tem postagem saindo no dia errado, tem dia que não tá tendo postagem, tá aquela bagaceira toda, né? Tanto que o nosso calendário tá... Nem adianta mais consultar o calendário que tá todo zoado. Então, a gente tá numa fase meio complicada, né, Vi? Todo mundo... Teve os problemas que a Vi teve aí, o Fábio vai viajar esses dias, eu tô aqui no correria que eu tô de mudança também, aí, pô, tá difícil atualizar o blog esses dias. Até o pessoal aqui, os colaboradores, o Túlio, o pessoal das tirinhas do Zodíaco, o meu irmão, né, que também posta lá o Gaveta Grid, tá mandando até as coisas, mas às vezes a gente não tá nem conseguindo postar direito, né? E... que mudanças vamos ter? De imediato eu posso falar que as análises, eu vou dar um tempo nelas, né? Não garanto mais que eu vou conseguir postar as sextas, uma análise toda sexta, né? Então, vou dar um tempo nelas. Se com o tempo eu conseguir voltar, eu vou voltando aos poucos e a gente vê um outro dia pra postar as análises. Por enquanto, vamos deixar o Gavestática às sextas, mas não toda sexta, né? Vai continuar quinzenalmente, ou seja, sexta sim, sexta não. O Manual de Sobrevivência vai continuar sem, né, Vi, por enquanto. Então, o que eu queria falar do Manual de Sobrevivência é se vocês tiverem alguma dúvida... em relação a alguma receita ou em relação a alguma coisa que você faz em casa. Se vocês tiverem alguma receita pra sugerir pra mim também, mandem que assim que eu voltar, eu já volto com tudo isso. Então, esses dias que a gente tá com esses problemas, a gente vai focar mais no Gaveta Estática, né? Que eu acho que é o preferido, né, de todo mundo, a sessão do site preferida, pra tentar pelo menos o Gaveta Estática não atrasar, né? Mas o resto a gente ainda vai estar um pouco aí inseguro, né? Assim que a gente tiver novidades, a gente fala nos Gaveta Estáticas mesmo, no bloco de notas ou no Twitter. Então fiquem atentos. Então é isso aí, pessoal. Um abraço pessoal do Twitter que tem falado comigo, que tem torcido por mim. Ah, Vi, a gente não falou do Twitter. E qual é o Twitter do Gaveteiro? @ogaveteiro. Isso. A gente fala pro pessoal acompanhar no Twitter e não fala o Twitter, né? Que beleza. Aí fala pro pessoal mandar e-mail e não fala o e-mail também, né? Pois é. E pra mandar e-mail? contato@gaveteiro.com. Beleza. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.